Eu toco pra você, vem cá pra mim. Uma galera, o som tá bom. O som tá, eu toco pra você, vem cá pra mim. Não vem sozinha, o som tá bom. O som tá, eu toco pra você, vem cá pra mim. Pra você, vem cá pra mim. Você vem cá pra mim, não vem sozinha. O som tá bom, o som lá. Eu toco pra você, vem cá pra mim. Eu toco pra você, vem cá pra mim.